cinzas do que já se foi. A esperança não morreu, dos sonhos que não se cumprirão. A esperança não morreu. Chegado de vez, a esperança vive, a esperança não morre jamais, a esperança vive. A esperança.